tem algo que não é comum, mas você tem. Está no seu coração, na sua mente, você sente. Você tem uma força que lhe ajuda a lutar. Derrota em você não haverá. Você tem quem na hora do choro enxugue o seu pranto. Você tem quem salva sua vida porque lhe ama tanto. Todos sabem quem é, é o Espírito Santo. A chamada para evangelizar. O Espírito de Deus consigo está. Você tem o dom maior, quem lhe deu foi o Senhor. Você trata todo mundo com amor. Você tem que na hora do choro enxuga o seu pranto. Você tem quem salva sua vida porque ele ama tanto. Todos sabem quem é, é o Espírito Santo.